propriamente dito, assim, né? Exatamente. Exatamente. Não estou na escalação de hoje. Edu, boa sorte aí, Edu. Valeu, Team Blue. Bom cast pra vocês, gente. Tchau, tchau. Falou. Falou, Team Blue. Abraço, boa sorte. Léo. Valeu. Tá bom. É assim, cara. Não preocupa, não. Oi, Edu, você vai ter que fazer a vozinha fina dele, hein, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Com certeza, cara. Não pode falhar. Essa zoeira já tá preparada. Você está ouvindo Machine Cast. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui não é o Team Blue, mas bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Eu sou o Eduardo Filhote e vocês podem ver, o Team Blue não tá aqui hoje. Pediu arrego, tadinho, coitado. Mas me acompanhando aqui nessa noite, o nosso querido grande amigo Zupão. Ontem eu nem a vi. Sei que eu não tenho álibi, mas eu não matei o Juca Pirama. Fala aí, galera, boa noite, e é isso aí. Juca Pirama, cara. Meu Deus. Referência cruzada aí. Não é, cara? Essa é intercâmbio referencial, olha só. E acompanhando a gente aqui nessa viagem super nostálgica, lá diretamente do Conversa Nerd Geek, o grande Léo Oliveira. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Tá certo, cara. Meu Deus, meu Deus. E como não poderia deixar de ser, tá junto aqui com a gente também o grande amigão da vizinhança, Ricardo Spider. Fala, pessoal. Beleza? Bom, meu escritório é na praia e eu tô sempre na área. Porra, eu achei que fosse terminar diferente essa, hein? Não é, cara. Mas não, cara, essa é a frase que eu quero usar um dia sendo verídica mesmo, cara. Quem não quer, né, sabe, né? Quer. E então, velho, como vocês puderam perceber, estamos todos aqui hoje reunidos porque é fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Porque... Nossa, que Edu bonito, é que bonito, Edu, uma né, referência cara? Musical ambulante mesmo. Não é, cara? Olha só. Tá todo mundo aqui, então, reunido pra gente falar aí das grandes músicas aí que marcaram a gente aí nos anos 90, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre as músicas, mas antes a gente vai aí ouvir uma palavrinha dos nossos amigos da Desert Studios. Fala aí, Desert Studios. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Então, continuando aqui, a gente vai dizer uma palavrinha. A gente tem um recadinho pra dar aí, não tem, Spider? Tem, eu que sou o cara das redes sociais aí, né, como todos sabem, né? Não é, cara? Vou olha, deixar olha, aqui. Olha como que a viagem tá toda errada, né, cara? Hoje foi uma inversão de papéis, né, cara? Não é, cara? Né? Total, total. Tocar o negócio aí, né, cara, sem a presença do chefe, né, cara? Então... É, o gato sai, os ratos fazem a festa. Tá terror nessa bagaça aqui, velho. Aqui quem manda é a gente, pronto. Enfim, se vocês quiserem achar a gente aí pelas nossas redes sociais, vocês podem achar lá pelo facebook.com/groups/machines ou também /machinecast. Já se você estiver usando o Twitter aí, a gente tem o nosso @machine_cast. No Alvanista é o @machinecast. E se você, além de tudo isso, quiser encontrar a gente lá no nosso Telegram, que o pessoal não para de mandar mensagem o dia inteiro e é muito agitado, entra lá no nosso grupo do Telegram. É só usar o link ali no site do Machinecast. Isso aí, o Spider tá falando é de telepatia, sabe? Que ele é totalmente frequente lá no grupo do Telegram. Então, ele é movimentado que o Spider não deixa mais ninguém conversar, sabe? É texto atrás de texto dele. Pois é, é bem isso. Monopolizado é bem... por ele, velho. Monopólio puro. É. Então, galera, tem também aquela indicação nossa de cada dia, né? Então, você que escuta o Machinecast, que gosta da gente, que dá risada, ou não, né? Que não gosta também, não gostou, cara, se gostou, indica pros amigos, pros queridos. Se não gostou, indica pros inimigos, pra aquela pessoa que você não gosta, que você detesta. Mas indica, cara, passe a palavra adiante. Indica pro amigo, pro pai, pra mãe, pra sogra, pro cachorro, pro gato, pro papagaio, pro vizinho, pro taxista, pro motoboy. Anyway... indica, é isso aí, galera. E também, se puder, dá um pulinho lá no iTunes, deixa lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece, deixa um recadinho pra gente lá, isso aí contribui bastante pra divulgação e nós seremos eternamente gratos a vocês. É isso aí, galera. É isso aí, gente. Então, vamos lá, então, começar, vamos embarcar na nossa viagem no tempo. Vamos lá, galera. Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português e vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou um tal, bater um papo. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. E já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real. Bater um papo no café é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Vamos falar aqui então das músicas aí dos anos 90, né? É uma tarefa que pra gente aí foi pior do que os 12 trabalhos de Hércules, porque escolher três músicas aí pra gente falar dos anos 90, que foi uma década que teve tanta variedade musical, foi complicado, não foi, gente? Foi, cara. Escolher só três cada um é muito difícil, cara. É bem difícil mesmo, cara. É muita tarefa... coisa boa, cara. Ou não, né, também. Ou não. Ou não, tem coisa boa e tem coisa merda. A gente sofreu isso nos anos 80 também, né, cara? E o lado bom é que não é a única edição do programa. A gente vai ter mais edições, né? Mas, não é, cara? Uma primeira abordagem, essas são as músicas ainda. Né? Então a gente pegou lá, deu aquela salpicadinha lá. Vamos começar aqui então. E então, Zupão, você vai colocar uma música nacional pra gente aí ou tá muito difícil? Não, cara. Não, tá um pouquinho difícil, mas eu achei uma aqui bem bacana também. Que é no que... Tem muita música boa, né, nacional. Mas eu queria uma bem mais... Que pra mim é mais legal, que eu curto, escuto mais e tal. E é uma banda, pô, bem conhecida no cenário nacional, sobrevive desde os primórdios dos anos 80 lá, tá viva até hoje, depois de muita briga e tal, mas tá aí. É a banda Ira, e a música Olha. É Telema. Não vá embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. é exagero e pode até não ser o que você consegue, ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Velho. Nossa, é clássica. Cara, sinta-se abraçado aí, Zupão. Tá no limiar ali, mas tá dentro, cara. Tá valendo. Sinta-se abraçado, Zupão. Valeu, valeu. Cara, você sapecou muito bem, velho. Que... Nossa, Ira é muito bom, cara. Essa música é muito boa, cara. Eu tenho uma música que eles gravaram que é do Legião, que eu me esqueci qual que é agora, velho. Essa daí, quando eu escutei, eu achei que fosse do Legião. Ela tem uma pegada de Legião, assim, na letra e tal. Mas é uma musiquinha bem bacana, bem gostosa de ouvir. Ouço no pendrive, no carro até hoje, no celular. Toca em rádio de vez em quando. A música é antiguinha, mas tá bem presente aí. É bem legal. É, velho, o Ira é uma coisa que eu acho bacana dessas coisas dos anos 90. É que grande parte delas é bem atemporal, né, cara? Você ouve hoje e é a mesma coisa. É como se eles estivessem compondo, escrevendo, fazendo pros dias de hoje. Né, cara, não é aquela coisa datada, aquela coisa ruim de você ouvir que evoluiu mal, que evoluiu péssimo. Nada, cara, pelo contrário, muita música boa nos anos 90, anos 80 também. Sim. Que você ouve perfeitamente até hoje, cara, sensacional. Sensacional. Há quem diga que os anos 90 foram, tipo... A última década de boa música, que os anos 2000 ali foi uma decadência e os anos de 2010 já não tem nada bom. Olha, não fui eu quem disse essa frase, mas eu vou dizer que eu concordo em uns 80%, olha, cara. Pelo menos pro cenário rock, cara. Pintou algumas coisas novas, eu acho que sim, tanto nacional quanto internacional. Mas se você ver a quantidade de coisa boa que tem na década de 80 e 90 pra rock... Que surgiu, assim, tanto banda quanto música mesmo, cara, é absurdo, o número é estúpido, cara. E dos anos 2000 pra cá, não teve tanto hit bom que surge e fica grudado na sua mente, assim, que você gosta pra caramba. E não só isso, né, cara, até na qualidade musical, cara. Porque os anos 80 ao redor do mundo foram aqueles anos conturbados, né, cara. No Brasil a gente teve o início da ditadura, a gente tava lá nas épocas da ditadura... tava as sombras da Guerra Fria, tava, né, velho, recentemente acabadas as guerras, o mundo tava o caos, economia ruim pra todo mundo e tal. Então as músicas tratavam aquela coisa, era o início das músicas de grito de rebeldia, mas eram todas, sim, exatamente, né, ocultas ali, porque, né, você tinha a repressão e tinha tudo. Os anos 90 não. Os anos 90 foi aquele boom da liberdade de expressão, cara. Então todo mundo falava sobre tudo, você criticava tudo, você filosofava sobre tudo, você refletia sobre tudo. Então, tipo, no Brasil a gente teve aquela corrente do movimento de rock e poesia, a gente teve a MPB, a gente teve bons momentos aí do samba carioca e paulista, saca, cara? Ao redor do mundo a gente teve aí os movimentos, o punk, o grunge, o hard rock com maior força, né, cara? Aquelas coisas, aqueles gritos de protesto, as músicas anti as coisas ruins, digamos assim, com críticas. Anti-opressão. Anti-opressão, assim, né, é. E depois chegou nas décadas de 2000, cara, começou aquela coisa assim. Ah... É, cara, tipo. Tem uma coisa muito de glamour, é, hoje, cara, que tipo, eu vejo. Preste então... atenção em mim, olhe pra mim, saca? Isso, me deseja. É. Até a gente chegar ao. Saca? As coisas que a gente tem hoje, cara. Tipo, hoje então... você quer é aparecer, quer ser famoso, sei lá. Eu vou ser meio do contra aqui, mas eu discordo muito quando as pessoas vêm dizer que hoje não existe bom. Existe muita coisa boa, nova e boa sendo criada, assim. Porém, não é o mainstream, entendeu? O nível do mainstream mudou totalmente. Então, tipo, você quer procurar uma parada nova pra ouvir, você não vai ouvir... É, tipo, não vai achar com facilidade ligando a tua rádio. Tu vai ter que dar lá uma pesquisada, procurar a fundo pra saber. Não, até porque o que tocava... Porque anos 90, cara, foi ano do rock, sacou? Tipo, anos 80 e 90, assim, final de 80, mais com hard rock, assim, depois com grunge, com outros estilos, foi o surgimento de rock, cara. Então, tipo, todas as bandas de rock iam surgindo, todo mundo ia ouvindo, e era fácil você ouvir, entendeu? Era fácil surgir coisa boa, porque era o que tocava. Só que hoje em dia o mundo é pop, tipo Rihanna, então tudo só vai ouvir essas paradas hoje em dia, entendeu? Então é aquele negócio, existe, existe, pra cacete, mas tu não acha com a mesma facilidade, ele não tem o mesmo apelo do público que tinha naquela época, porque o estilo do público mudou, saca? Não é aquele foco que eles têm, é totalmente outro. Mas você não acha que isso é uma coisa meio programada, não, cara? Tipo, uma coisa da mídia de massa programa pra sufocar outros estilos de aparecerem, saca? Bombardeando com aquilo ali. Sim, sim, até um pouco. É meio que por época, né, cara? Nos anos 90 o rock funcionava. Hoje em dia o rock não funciona como funcionava nos anos 90, saca? É totalmente diferente. Até como você falou. Nos anos 90 tinha muito aquela música por grupo. Hoje em dia praticamente todo mundo escuta de tudo, saca? Uhum. Então isso acaba deixando as músicas mais diversificadas, entendeu? Tipo, sertanejo universitário era uma parada que todo mundo ouvia. Uma parada que é. O sertanejo era uma parada que era muito fechada ultimamente. Só que ele se tornou um bagulho totalmente aberto, sacou? Ultimamente quem ouvia sertanejo era quem era do sertão, né? Sim. Hoje em dia, essa relação que eu tô falando, Léo, e que vocês todos falaram com esse movimento de que a gente já falou de, por exemplo, mais pessoas terem acesso às coisas, talvez. Né? Sim, exato. Aí mais pessoas podem fazer e mais pessoas têm chance de fazer sucesso. Aí quanto mais chance de fazer sucesso, mais dificuldade aquela pessoa vai ter de fazer sucesso. Infelizmente, porque vai ter muito mais gente concorrendo com ela. Então, às vezes, uma música merda faz muito mais sucesso que uma música boa. Porém, aquela música boa ainda tá lá, ainda existe, saca? E se você procurar, você vai achar. Tipo, é o que me deixa um pouco chateado é, às vezes, o pessoal falar: hoje em dia, o rock morreu. Existe coisa boa pra caralho de rock sendo feito, sacou? É, morreu, é só você morreu procurar, não. Tem bastante coisa. É, eu acho que a galera, quando diz morreu, não é no sentido de morreu, no sentido de que não existe. De que tá apagado, assim. Eu acho que é morreu no sentido de que você não. Que a galera não consegue surgir, saca, velho? Eu imagino que seja muito difícil pra uma banda hoje, saca? Sim, conseguir fazer um show, conseguir fazer um nome, postar um vídeo e ter bastante acesso e tal. É porque era negócio de época, cara. Naquela época era mais fácil você montar uma banda e, por exemplo, porra, vamos pegar o thrash metal. Quatro bandas que surgiram praticamente unidas, que foi o quarteto lá que foi Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax. Foram quatro bandas que surgiram tipo, do nada, e todo mundo de próximo, praticamente, e fizeram um puta sucesso, sacou? Porque naquela época foi a época do surgimento do thrash. Hoje em dia então, vai ser difícil alguma outra banda de thrash surgir e fazer isso, porque naquela época tava dependendo. Tem muito a ver com a época também, né? Mas se bem que a gente entrou numa discussão aqui que não tem muito a ver com a pauta, mas tudo bem. Né, cara? Mas é uma boa discussão também, né, cara? Eu gosto de bater assim. Dando continuidade aqui, vamos passar a bola aí pro nosso convidado da semana. Fala aí, Léo. Então, cara, deixa eu ver qual vai ser a primeira que eu vou trazer, que eu não sei qual que é. Ah, eu vou encerrar com chave de ouro, então. Cara, a música que eu vou trazer é uma música de uma banda fez muito sucesso, mas muito sucesso nos anos 90, que é a música Proibida Pra Mim, do Charlie Brown Jr., cara. Nossa, cara. Que clássica de Malhação, sabe? Não é, cara? Proibida pra mim, não, hein? Eu cara, passei perto música... de escolher essa aí, hein? Passei bem perto. Essa música é sensacional, assim. O Charlie Brown foi uma banda que marcou muito e me introduziu no rock, sabe? Eu comecei a ouvir rock praticamente com eles ali, que eu era muito viciado nas músicas deles, e no outra banda que é Red Hot Chili Peppers. Eu ouvia demais as duas bandas, então essa música me marcou. E principalmente por causa de Malhação, né, cara? Gente, não que eu visse novela, mas eu via só porque sempre começava com a música, né? Aquela não guitarrinha é, marcante. E nessa época, Malhação era legal, cara. É, cara. E também aquela coisa, não se tinha tanta internet, não se tinha tanta variedade, né, cara? Verdade. Né? Você via e acabava vendo o Globo. É. Mas nessa época ainda tinha coisa boa que ia passando, cara. Diferente hoje em dia, que não só passa merda, né? Não é, cara. Mas as músicas... Vamos voltar às músicas? É, melhor. E essa música lembra... Ela é uma música muito nostálgica pra mim, sabe? Que lembra o início, quando eu tava começando a aprender a tocar guitarra lá, e tentando tocar as músicas e não saía nada, eu ficava puto da vida. E botava... Que nunca, né? Aí sempre fica essa frustração de tentar colocar a guitarra e não conseguir. Na época, essa música marcou a história, assim. Marcou, eu sempre que eu escuto Charlie Brown, dá uma puta nostalgia, assim. E principalmente essa música, por sinal. Cara, e eu sempre tenho muito ligado essa música com a galera, não sei se é por causa da cidade que eu cresci, era a galera que curtia, mas da turminha que gosta de skate, saca, velho? Sim, eu andava, assim, eu, apesar do meu físico hoje em dia, né, mas eu já tentei andar de skate. Né? Eu tentei, não deu muito certo. Mas nessa época eu ouvia direto Charlie Brown, cara. Então a galera ia sair pra andar de skate ouvindo Charlie Brown, era foda. Eles eram muito ligados ao cenário do skate, né, cara? Sim, até sim. O final, assim, a banda sempre foi muito ligada a esse cenário, né? Na verdade, só o Chorão mesmo que andava, o resto tudo era mais surf. Não sei se você sabe. A maioria não andava de skate, só ele. Olha, velho, isso é uma só curiosidade interessante, velho. É. Eu vi isso numa entrevista dele. Que eu era fã da banda, assim. Champion, um dos melhores baixistas, assim. Eu sou, como eu toco baixo, ele é um cara que me influenciou bastante, assim, pro rock. Mas fez escola com ele. Fiz, cara. O cara manda muito. Ah, que massa, velho. Ele. Talento reconhecido. É, a badzinha aí, ó. Talento reconhecido. Uma coisa que eu acho interessante dessas coisas dos anos 90, cara, é que você tinha muitas músicas de tribo, né, velho? As bandas ali que faziam música, e era aquele estilo de galera mesmo que curtia. Você não via muito, tipo, sair pra fora. Isso foi começar mais no final dos anos 90, nos anos 2000 praticamente, mas nos anos 90 ainda era muito aquele de círculo as músicas, né? Sim, cada grupo escutava uma parada, né? Era. Tipo, a turminha do skate, a galera que, uhum, que andava de skate, ouvia aquelas bandas, aí o pessoal que jogava futebol já ouvia aquelas, uhum, e o pessoal, exatamente, que gostava de coisa era aquela outra. Eu achava interessante, velho, isso. E depois foi quebrando esses paradigmas, né? Até hoje não se tem mais isso, né, cara? Hoje, tipo, você ouve de tudo, saca? É verdade. Você não tem mais aquela coisa... Eu lembro que nessa época dos anos 90 eu ficava muito assim, ah, cara, se eu vou ouvir rock, é só rock. Você não ouvia... pagode, sertanejo, MPB, música clássica, nenhum tipo de outra música, era só rock. E se tu ouviu outra parada e tu andava com os roqueiros, tu era zoado. Aí se tu era zoado, era. Só funk, sei lá, andava com os funkeiros e eu ouvi alguma parada diferente do funk, tu era zoado. Ou tu seja, era zoado. É, hoje em dia... Era bem segregado, né, velho? É, era. Era uma época de nichos, né, cara? Sim. E aquele negócio, só o que eu gosto é bom, né? Tudo é uma merda. Essa música? Uma merda! Isso é muito ruim! Isso parece o Facebook hoje, inclusive. Não é, cara? Não mudou tanto, né? Não mudou tanto, sincero, é. As coisas só ficaram online. É. Eu devo confessar que eu só ouço rock. Cara, eu particularmente não gosto muito de outro tipo de... Ouço se estiver no carro com alguém, né? Porque quando eu ando no carro com o pessoal, minha namorada, mais alguém, sei lá... Eu nunca posso ouvir minhas músicas que eles não gostam. Então eu tenho que ouvir um sertanojo, eu tenho que ouvir alguma coisa assim, e até zoo, enche o saco todo mundo. Mas particularmente eu não gosto. Respeito quem ouve, escuto junto e tal, mas de preferência pessoal, não. Sim. Mas tá na chuva se molha, né? Não é, cara? Mas por falar em rock, a música que eu vou trazer é justamente um rock mineiro, saca? E foi, tipo assim, a banda, a música que me fez falar, porra, cara, ouvir música é legal. E começar, de fato, a parar pra ouvir música, sabe? Que é Garota Nacional, do Skank. Cara, a hora que você fala banda mineira, cara, já vem aqui, ó, o Skank. Eu chegando. Ó o bicho vindo, moleque. Né, cara? E, velho, eu vou falar, essa é importante na minha vida, assim, essa música, essa banda, porque foi aquela que eu já comentei nos casts anteriores, né? A época que o meu primo morou na minha casa, lá em Carandaí. É, então, foi quando eu comecei a fazer umas liberdades maiores e tal, porque ele era mais velho, então minha mãe, tipo, saía na rua e coisa e tal. E ele, como ele era mais velho e tudo, ele já curtia música e tudo mais. E o Skank tava pocando, né? Como diz o Neilson. Tava pocando naquela época. É, porque inclusive o nome do álbum da música é Samba Poconé. Saca? E o meu primo ouvia muito, que tava no. Foi no ano do lançamento da música. E ele ouvia muito. E em Barbacena, que era a cidade vizinha nossa lá, foi ter o show do Skank na festa de exposição e tal. E cara, ele queria ir. Aí eu falei, nossa, eu também quero ir, não sei o que e tal. E o meu melhor amigo lá também, que era da minha idade, falou, nossa, velho, se você for também queria ir, não sei o que e tal. Até a gente convenceu meu pai a fretar um ônibus, né, ele organizou assim, fretou uma van, organizou e tal, e levou eu, o meu primo e meus dois, e meu amigo. Meu primo ficou solto lá andando pelo parque de exposição e tal. Eu e meu amigo ficamos só com meu pai, que a gente era bem criança na época, eu tava com 12 anos. Uhum. Mas, cara, foi tipo o primeiro show que eu fui na minha vida, saca? Aquele negócio assim, você tá lá, era um mega show, era uma banda que eu conhecia as músicas, então eu lembro que o lugar que a gente ficou era perto da torre de canhão de luz que fica no meio do povão. Então eu tava no ombro do meu pai, eu não sei o que aconteceu, o carinha da torre de som pegou e puxou a gente, ficou eu e meu amigo em cima da torre de som, da torre de luz. Olha aí. De onde fica o canhão de luz, a gente ficou ali curtindo o show inteirinho, cara. Duas criancinhas curtindo ali, velho, mas foi uma das coisas mais marcantes na minha vida. E foi justamente isso que me falou, cara, ouvir música é legal, sabe? Você pegar uma banda, você conhecer o trabalho, você ir assistir um show, você ter o disco em casa. Foi ali que nasceu esse negócio de gostar de ouvir música, saca? Por isso que é bem marcante pra mim, cara, isso. E a banda é muito boa, velho. Skank é Minas, sim, no Brasil, sim. Aí, ó. Cara, essa época era a época da MTV, né, cara? Tinha bastante clipe legal e tinha uma programação legal a MTV nessa época aí, meu. Era a época que a MTV era boa. Eu ouvia muito, cara, a MTV. Muita coisa eu conheci pela MTV. Inclusive, a música ganhou o MTV Music Award de Video Music de Escolha da Audiência. Ó, oh, maneiro. Em 2010. Ou em 97. Eu lembro do Skank fazendo muito sucesso com esse CD, cara. Chegando, assim. Chegou, cara. Eles estavam no auge, estavam bombando, cara. Cara, eu acho Skank bacana. Tem muita música legal. Tem, muito, cara. Tem muito hit. Só muita que eu tenho um legal. Problema, velho. Ah. Eu não entendo metade do que eles falam, cara. Como assim, cara? É porque eles cantam no mineirês, velho, sabe? Eles cantam... então, exatamente. Eles cantam o mineirês e tem muita coisa que não dá pra entender, cara. Você canta junto, você sabe que palavra que ele tá falando ali. Mas, cara... Que raio significa isso, velho? É isso que eu acho interessante, cara, que eles conseguem colocar o estilo mineiro de falar dentro do timing da música certinho, saca? Eles aceleram e colocam o timing pra ficar certinho na língua mineira, saca? Digamos assim. É uma arte muito bacana, velho. Uma peculiaridade do Skank. Não é, cara? Eu acho isso muito doido, cara. Mas então, dando sequência aqui, já que todo mundo falou sua música aí, né, vamos passar pra segunda música, que é a música internacional. Então, só, não, vai ter um spoiler ainda. Só tem eu que não falei, né, Edu? Ô, rapaz! Nossa! Mas cara, isso aí limado foi... limado. Esse é o cacoete do rosto, eu fiquei esqueci bem quieto o cara, da outra vez, né? Cara, não, mas essa aí eu vou confessar. Essa aí o Team Blue pediu pra fazer isso com você. Saca, pra falar assim, não, pra parecer que eu estava ali gravando, esquece o Spider. Ah, aí você... tá bom. Então vai lá, Spider. Bom, então, minha indicação aí de música nacional, putz, meio difícil assim, porque eu gosto menos do que internacional, mas dentre as várias aqui, eu vou escolher Puteiro em João Pessoa, dos Raimundos. Rodolfinho, no puteiro, o quê? E não levou seu irmão? Ele não tinha que levar seu irmão. Por que você não levou o irmão? Não, não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não tinha que levar. Não Mandou bem, cara. Porra. Cara, falhou um pouco. Raimundos é muito bom. Qual que cara? Eu não entendi a música. Puteiro em João Pessoa. Puteiro em João Pessoa. Cara, essa eu acho que eu não conheço. Você conhece, cara? Não, Du, você tem que. É, você... pode ser que você não conheça o nome, mas a música você conhece, cara. Você conhece, cara. Você conhece. Essa música. Não é do Quero Ver o Oco, né? Não. Não, não. Essa aí começa com Nananá. Na na na na na na na na na. É, ele começa com uma guitarrinha, daí depois ele vai pro. Na na na. Aí vem o nordestino falando: na na na, o diabo! Isso é MTV, cara. Puta, mano, muito bom, cara. Pô, Edu, certeza que você conhece Raimundo. Certeza. É essa música. Conheço. Essa música. Conheço. Essa música eu creio que não, cara. Essa música é muito legal. Olha a letra aqui. É a música que anunciou aí os Raimundos, né, cara? O CD deles e tal. E fez muito sucesso. E as outras músicas do CD são muito massa, mas eu acho essa muito icônica, assim. E antes do Rodolfo converter, né, velho? É, não, isso é. É bem antes. Isso é cara, bem no bem começo, antes. Na verdade, né? Se eu não me engano, é o primeiro CD deles. Foi até. No início do auge deles, né, cara? É, tipo, eu acho que foi o primeiro CD deles, se eu não me engano. E. Pô, eles chegaram já arrebentando, porque o estilo de rock deles era, além de ser pesado, assim, era diferente, né, cara? E trazia essas misturas nordestinas e tudo mais. Então, pô, essa música, ela é caraca, cara, é foda. Ela tá na minha playlist de todas aí, inclusive eu ligo ela na academia lá, a galera pira. Massa, cara. Essa época que Raimundo era bom, pois cara. Pois é. Agora, difícil. Mas a banda ainda existe? Opa, existe. Ah. Existe, estão fazendo show, tão firme aí na estrada. A banda existe, acho que agora quem é vocalista é o Caniço, se eu não me engano. É o Digão? Eu achei que era o Caniço. É, o Digão é o vocalista, tem o Caniço, o baterista que era o Fred, ele saiu, tem outro, o Rodolfo que era vocal saiu, tá com outro, e tem outro guitarrista lá também. Ah não, mas é só o nome da banda que continua praticamente, é, né, velho? É, mudou todo mundo. É. Mas eu sei lá, eu não curti muito. Tem algumas músicas dos Raimundos, as mais novas, que eu gosto, mas são muito pouquinhas, cara. É, uma ou outra só, né? Outra fase uma da outra banda. Só, né? É, mas essa aí, essa é a minha escolha aí. Galera, com certeza. Tão bacana, vai gostar. Véio. Excelente escolha. Excelente véio. Escolha, cara. Foi fiz muito, muito bem. Bom mesmo. Fiz muito bem em ignorar o Team Blue e te incluir na primeira rodada. Então vamos passar aqui agora para nossa segunda rodada. Vamos falar agora das músicas internacionais, né? Cada um escolheu uma música internacional que marcou a gente dos anos 90. Vamos começar lá pelo nosso convidado, pelo Léo. Fala, Léo, o que que te marcou aí internacionalmente dos anos 90? Cara, eu poderia botar muita coisa, mas eu quis dar uma mudada no estilo, porque eu praticamente só botei rock nas minhas outras músicas. Então nessa eu quis mudar uma música, botar uma música mais dançante, uma música das baladas dos anos 90, que é a música, uma música sensacional, que é a música Scatman, do Scatman John. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat, while I'm the professor and all I can tell you. Boa, boa. Ah, essa música é um clássico. Muito boa. Como diz o Zupão, né? Sensacional, velho. Incrível, cara. Isso é, cara, é perfeito, cara. Assim, tipo, pra festa é muito maneiro tu dançar isso, cara. Sempre que eu vou em alguma festa, eu tenho que botar essa música pra tocar, porque é a música mais divertida da festa, sabe? Eu sempre divido entre isso e Daft Punk, sabe? Que são as duas únicas coisas do estilo que eu curto, entendeu? Cara, é muito maneiro. Daft Punk Daft também Punk é foda. Não Daft é, Punk cara? Também. Daft Punk é Daft Punk 90, não é? Não é, é não 90, sei. É 90. Não fiquei na dúvida. 90. Finalzinho de 90. Pô, eu também poderia ter escolhido aqui, mas tudo bem. Tem a rodada bônus. Mas você essa ainda, música você rodada a bônus, história. Você ainda pode mudar. É, cara. Ainda é dá tempo de se incluir ainda. Não, não, mas a outra, a próxima, se na rodada bônus eu não posso colocar outra não, cara. Tem que fechar com a chave de ouro, né, cara? Eu tenho que fechar com a chave de ouro, que é a música, uma das músicas que eu mais ouvi na vida. Então, cara, essa música daí é sensacional. Esse cara daí, o pessoal lançou essa música, eu nunca ouvi nada dele. Não, e tem uma outra, velho. Tem uma outra tem que outra? Nessa mesma pegada que lançou depois, é, tem sim. Mas obviamente não fez tanto sucesso quanto essa, né, cara? Não, não, não fez. Não fez tanto quanto essa. Mas é na mesma pegada, dá umas enroladas na língua maluca lá. Mas a gente revirando nas festas, todo mundo cantando. Cara, essa música é muito divertida, assim. É muito legal, cara. É muito legal. E marcou um período, cara. Se tu tá numa festa e escuta essa música, tu automaticamente vai levar os anos 90. Então, por isso que ela tá aqui, sabe? Por isso que a gente quer ela. Nossa, excelente indicação, cara. Mandou muito bem. Então vamos lá agora, Spider. Você que é um cara que viaja pelo mundo toda semana, tá num país diferente. O que que você trouxe internacional aí pro seu repertório? Quem ouve você falando, eu penso que eu sou um turista, né, Edu? Coitado, viajo a trabalho, trabalho turno dobrado, só me ferra. Tá louco. Enfim, cara, eu não foi uma tarefa bem difícil eu escolher uma internacional, porque, putz, cara, anos 90 realmente é a maioria das músicas aí que eu gosto, das minhas bandas preferidas aí. Então eu escolhi uma música que não é lá muito mainstream dessa banda, mas eu acho pra mim uma música muito massa, ela é mais pro final dos anos 90, eu acho ela muito massa, que é MFC do Pearl Jam. Sliding out of rumors and their diamonds. Ninguém conhece. Eu não sei qual música que é. Cara, eu ia falar agora, eu já ouvi muito Pearl Jam, mas não lembro de ter ouvido essa música. A pronúncia correta é MFC, que significa Mini Fast Car. Só que ninguém conhece como Mini Fast Car, conhece como MFC mesmo. Então, só vocês clicando no play aí pra saber, né, como é que é a música e tal. Caraca, bicho, vai ser surpresa. Pearl Jam tem várias músicas boas, principalmente do primeiro álbum, né, cara? Assim, acho que todas as músicas do primeiro álbum são boas e, assim, as dos álbuns seguintes também. Mas eu escolhi essa aqui que é realmente porque o pessoal não conhece. Assim. Mas o primeiro álbum do Pearl Jam é bem underground, né, cara? Underground em que sentido, Edu? Assim, é a galera mais de tribo ali que não, curte cara. Tal, que conhece e tal. Não, não, cara. Pearl Jam, o primeiro álbum do Pearl Jam foi, é o que colocou eles no sucesso, já de cara, assim. Sim, sim. Mas pra... na primeira música do álbum, uma música chamada Once, né? É, a primeira, exatamente. Essa música. Exatamente. Essa música é muito foda. É uma das minhas favoritas dele, senão. Porque eu sempre vejo nas coletâneas, nos negócios e tal, só as músicas mais pra frente, saca, velho? Como é se essa época fosse como se fosse uma coisa, tipo assim, uma coisa de fãs mesmo, saca? Os fãs do Pearl Jam conhecem, a galera, o pop, não conhece não. Não, cara, tá ali, cara, acredito, tá ali. É Olha, famoso cara, pra caramba, cara. Interessante, eu sempre tive essa visão do Pearl Jam, saca, cara? Eu também, cara, pra mim Pearl Jam é do álbum 10 pra frente. É. Aquele vermelho que tem um monte de mão pra cima, né? Que digamos assim, é a fase pop da banda, né, cara? Que ficou mainstream, igual vocês falaram. Se tem algo antes disso, eu não sei não, cara. Mas é porque eu também conheço mais por isso, saca? Eu não pesquisei, assim, os discos e tal. Eu conheço igual as coletâneas, mas geralmente fala qual que é o disco, qual que é o ano e tal. Não tem muito de música dos primeiros álbuns. Essa música, pra vocês terem ideia, é lá do final, né? 98, é do Yield, o álbum Yield, do Pearl Jam. Então, putz, cara, e ela é bem underground, assim. Essa é bem underground mesmo. Massa, cara. Essa eu vou querer ouvir. Pearl Jam é muito bom, cara. Mas é até bom citar outras músicas que fizeram muito sucesso, que foi a própria live deles, né? Não é, cara? E aquela outra que... Caraca, do Devolution. Do Devolution. Nossa, é bem mais pra frente. Do Devolution tá? É por causa clipe do dessa clipe, música, cara. É foda, fodástico, né? Eu lembro de eu vendo essa porra na MTV, tá ligado? Era muito exatamente. Sim. E uma curiosidade interessante é que eles chamaram o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn, pra fazer o desenho do clipe, saca? Então, se você ver lá, é o mesmo traço do quadrinho do Spawn, né? O galera chama aí de Spawn. É. Eu tô acaso, por acaso você pegou isso daí na MTV na época? Algum comentário, alguma coisa, um VJ assim? Ou não, você soube em outra fonte? Cara, eu soube na época do Orkut. Eu soube na época do lançamento do clipe, assim. Que, o Pearl Jam chamou o Todd McFarlane pra fazer a música, o videoclipe e tudo mais, né, o cara? Clipe. Então. Eu perguntei porque é o tipo de informação que você pega em programa de videoclipe, né, cara? Nos top 20 MTV, né? Entre um clipe e outro, os caras davam umas informações assim, né, cara? Eu peguei mais em... Deve ter sido em algum quadrinho, porque nessa época eu lia muito quadrinho, mais do que hoje, saca? Então, o Spawn era uma das coisas que eu lia, provavelmente. E nessa época ele também fazia os desenhos do Homem-Aranha. Isso, também. É, ele sempre tinha começado o Spawn, se eu não me engano, né? Isso. Ele tava finalizando, ele tava no último ano dele do Homem-Aranha e no primeiro ano do Spawn, saca, pro estúdio próprio dele. E tava fazendo, tipo, terminando o contrato com a Marvel que ele tinha, o arco que ele tinha começado. Então, cara, nossa, eu acho que foi nessa coisa dos quadrinhos que eu peguei. Eu fiquei muito com isso por causa disso, cara. O Todd McFarlane que fez. Aí me fez gostar mais ainda da música. E é uma viagem total o clipe, muito, né? É, muito foda mesmo. Mas voltando pra do Spider, eu escutei um tequinho aqui. Não faço a mínima ideia que essa música existe, cara. É, ela é bem underground, né, cara? Trazendo aí músicas underground, né, cara? Não só do mainstream, né, cara? Não é? Nem só do mainstream. Parabéns, Spider. Mandou parabéns, bem. Parabéns mesmo. Parabéns. E, cara, eu vou aproveitar a onda do Spider aqui. Eu vou falar de um camarada que é mainstream, a música também é mainstream, mas por causa de um filme que é obscuro, saca? Que é meio underground. Eu conheci, é a música Blaze of Glory, do Bon Jovi. in the earth whose last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the evil, Mr. Catch me if you can. Rapaz, música é massa, muito, música massa. Não é, cara? Muito boa também, muito boa. Essa música é muito foda, cara. E eu conheci ela por causa do filme, o Young Guns 2, Jovens Demais para Morrer. Que é a história do Billy the Kid. Era com, tinha uma galerinha de peso, era o Charlie Sheen, o Emilio Esteves, o Lou Diamond Phillips. Esse filme é muito foda também, cara. O Kiefer Sutherland do 24 Horas, saca? Mas ele é um filme, tipo assim... Muito pouca gente conhece, velho. Todo mundo que eu comento, ó, velho, esse filme... Ah, nunca nem tá ouvi louco. Falar. Saca? É, velho. Você é o primeiro. Tá louco, cara. Filme foda filme, pra caramba. Cara. Quem não viu é uma vergonha, cara. Velho, o filme é lindo. O meu primo tinha o VHS do filme. Então era aquela época que a música promocional vinha junto com o filme. É tipo aquela Everything I Do, do Bryan Adams, do Robin Hood e tal. Então... vinha a música, vinha o clipe lá pra você ver antes do filme. E, cara, quando eu vi o clipe a primeira vez, ele lá solando guitarra no deserto, o canyon, assim, aquelas viradas de câmera e o solinho de guitarra. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Oh, velho, nossa, eu até arrepio até hoje de lembrar, velho, dessa época. A música acaba ficando intimamente ligada com o filme, né, cara? Fica, velho. E ela casa com as cenas do filme, com os negócios. Ficou perfeito, cara. E eu fui descobrir uns anos depois, uns 4 anos depois dessa época que eu ouvia direto e tudo, que o Bon Jovi compôs um disco inteirinho pro filme, cara. Saca? Caraca, mano. É, Caraca. O disco chama John Bon Jovi e Young Guns 2, que é a trilha sonora do filme. Aí tem Blaze of Glory desse disco, Wanted Dead or Alive, Santa Fé. São todas músicas desse disco, saca, cara? E todas músicas que ele compôs ali e tal, e elas tocam no filme. Tipo, algumas vezes são um trechinho, no final do filme, nos créditos, toca outra e tal. Mas todas elas estão lá em algum momento no filme. É muito foda, cara. É, cara. Bacana mesmo. Difícil ver isso aí hoje, hein, cara. Hoje é difícil, cara. Verdade. Tem gente que maia o Bon Jovi aí, fala que ele é um cara muito pop, que é ruim, não sei o que e tal. Mas, cara, eu gosto. Gosto. Cara, vou te falar. A gente normalmente não... Eu normalmente não falo, né? Bon Jovi, você curte as músicas. Mas, porra... Quando começa a tocar, véio, não tem um que não, tipo, não para daquela, sabe, aquela cara. Baixada de cabeça, manda uma guitarra ali, porra. Véio, tem cara. Muita música boa, Bon Jovi, sim, cara. Tem ele que tem. Essa é uma Bon delas. Jovi, manda muito bem, esqueci o nome dele. É o Sambora. Sambora, Sambora. Ele toca muito, cara. Rich Sambora. Ele é isso muito mesmo. Bom, cara. Sim. E, cara, todo mundo já teve aquele momentinho, né, cara? O Bon Jovi também, ele é um bom que ele tem vários tipos, né, que ele tem aquela coisa... mais hard rock do começo da carreira, tem as baladinhas. Pô, velho. Tem música de fossa. É, né? Velho. O cara cantou com Pavarotti. Fossa com aquela música Always do Bon Jovi, cara. Pô, não. Nossa, velho. Essa aí é Bad of Rose. Tá vendo? A galera se entrega, velho. Não, essa música não dá. Eu tenho raiva dessa música. Você não tem noção da raiva que eu tenho dela. Mas uma música baladinha dele que eu curto pra caralho é Beds of Roses, sabe qual é? Bad of Roses, muito boa, cara. Muito boa também. Muito boa. Essa é fossa, assim, mas é maneira. Entendeu? Música de ouvir quando você tá na merda, assim. Cara, e ele é tão bom que ele cantou com Pavarotti, cara. Saca? Tem uma musiquinha da dele de Pavarotti. Deixa eu ver o nome. É Let It Rain, que chama a música. Depois vocês procurem pra vocês ouvirem. Vou dar uma pesquisada. Então vamos lá, vamos passar petequinha pro Zupão, que ainda não falou. Eu vou abrir o quadro, cara. Eu vou abrir com chave de ouro essa música que faz parte da trilha sonora do filme que eu mais amo na vida, que é You Could Be Mine, do Guns N' Roses, cara. Nossa! Cara, que música foda, velho. Que música foda. É música de 91, eu conheci ela pelo filme, né? Essa música, eu acho que ela foi composta, foi criada ali pro filme mesmo. E, cara, eu escuto isso, assim, desde quando... Eu assisti esse filme, sei lá, nessa época aí, 90 e pouquinho. Tinha uns, sei lá, uns 9 anos de idade, mais ou menos. E eu escuto essa música de lá... Desde essa época aí, pra caramba, dá vontade de estourar o volume do som. E air guitar rolando o tempo todo, tá ligado? Air drums também, bateria. Mano, essa música é de despirocar, velho, despirocar, mano. Nossa, cara, essa música é foda, cara. Tá aí na minha playlist também, Zupão. Essa música é... Velho, Guns é muito bom, né, cara? É uma banda. Guns, que... cara. Eu fui conhecê-la muito tardiamente, cara. Eu fui conhecer já em 2000 cacetada. Eu fui começar a ouvir, gostar e tal. Mas a banda é muito boa, cara. Você acabou ouvindo pelo filme essa música ou não? Você ouviu ela e depois. Depois que eu referenciei que era do filme, cara. As primeiras vezes que eu vi que do filme, tipo, não liguei que era Guns N' Roses, não. Já tinha curtido a música e tal, mas não. Não tinha procurado fora, assim, ah, é Guns, vou curtir Guns, vou lá ver qual que é o resto das músicas, não. É, inclusive o clipe dela é o filme de Exterminador do Futuro 2. Sim. Inteirinho o filme, cortes do filme, umas cenas deles em shows, e no final do clipe tem o Exterminador, né, o Schwarzenegger andando assim, ele chega onde o Guns tá terminando de fazer um show, eles estão saindo pela porta dos fundos, assim, E ele vai encarando todo mundo, aparece verdade, aquela visãozinha, cara, do Exterminador, ele pega o nome de todo mundo. Pô, é muito louco. É muito, muito velho. Essas imersões, assim, do clipe com a música que começaram nos anos 90, eu acho muito foda, cara. É, sensacional, cara. Tem muitas músicas, assim, nos anos 90 que fizeram essa imersão com o filme, cara. É muito boa. Musicaço, hein? Musicaço. Não é, cara? É isso aí. É isso aí, então... Então, gente, vamos passar aqui agora, então, para nossa rodada bônus. Cada um aqui vai fazer uma indicação de uma música livre, pode ser qualquer música aí, que represente uma coisa especial, que seja uma coisa marcante, que vale a pena ouvir hoje, né? Cada um vai dizer a sua música aí. Vamos começar aqui, então, pelo nosso grande Spider. Putz, cara, vamos nós aqui, então. A minha escolha para... pra rodada bônus aí é de uma banda que eu gosto muito. É a banda que eu facilmente aí mais ouvi junto com Pearl Jam e Green Day. É, a música é com muita dificuldade, porque realmente... Né? Ai meu Deus, ai, tô com medo. É All I Want, do Offspring. Caralho, Spider, eu ia escolher uma do Offspring. Porra. Boa, boa, e eu acho que é do mesmo álbum, cara. Puta que pariu. Então, putz. Não, relaxa, eu pego outro aqui, esquenta não. É, o Spider foi. Como é que é? Foi votação justa e eu decidi que o Spider foi primeiro. Perdeu. É. Sorteio justo, né? Foi sorteio justo. Eu decidi o Spider. Tá o ditado aí, né, cara? Tá o ditado. Puta música, velho. Então o Zupão vai procurar outra música ali. Então, Léo, qual que é a sua música aí pra rodada bônus? Cara, eu tinha que indicar essa música porque o meu irmão, minha sobrinha tem esse nome, Graça. Tem o nome graças a essa música, né? O nome dela é graças a essa música. E eu ouvia muito. E é uma das minhas bandas favoritas. Me zoem, tá? Mas eu gosto pra cacete até hoje. Ai, ai. Pode ai. Me zoar. Eu sou extremamente fã de Los Hermanos e a música que eu trago é Ana Júlia, cara. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um solidão. Oh, Ana Júlia. nosso destino. Eu passando o dia a te esperar, você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Ok, ok. Tudo demais, né, mano? E Ana Júlia é a música do final dos anos 90, cara. Todo mundo cantava essa porra. Todo Sim. mundo, todo mundo. Todo Literalmente mundo. Todo mundo, né, todo cara? Todo mundo, é, é. Essa foi a música mais chiclete, assim. Tá entre as músicas mais chicletes da história, tá ligado? Tipo... Tanto é que eles odeiam a música. É, eles tocam ainda, eles curtem. Tem o bagulho lá da treta que teve, né, do Rodrigo Amarante com... O jornalista lá. Mas eles tocam ainda de boa. Eu já fui muito show deles depois, né? Assim, já fui em 3 shows deles. Mas na época do lançamento do último CD dele, né? Agora, nos últimos, eu não fui, não. Porque eles, a banda terminou, né? Praticamente. Só que eles fazem um show de vez em quando. Eles voltam aí pra lançar alguma coisa. Mas, cara, eu sou fãzaço. Ana Júlia dos Los Hermanos é bom pra cacete. E se você não gosta... Um beijo pra você. Beijinho. Melhor do que falar outras coisas. Zupão, qual que é a sua música aí de rodada bônus? Cara, aquela rodada bônus especial ali no finalzinho do CD, do LP, né? Já que o Spider roubou minha banda, que o Offspring é uma puta de uma banda, que nessa época ainda tinha música boa. Vou mudar um pouquinho aqui. E vou mandar aqui um Soundgarden, música Black Hole Sun. Oh, bom também, hein, Zupão? Música é muito foda. Aí, o clipe dessa música é assustador, cara. Assustador. É assustador, muito velho. Muito maneiro, cara. Eu adoro. Mandou bem, Zupão. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi o clipe dessa música aqui foi num programa da CNT Gazeta que se chamava Clip Trip, cara. Caraca. Alguém lembra? Não. Clip Trip eu lembro, cara. Se eu lembro, a primeira vez que eu vi o clipe dessa música foi nesse programa aí. Eu lembro que eu vi na MTV, cara. Sim, passava muito na MTV também. O rosto da galera desfigurando, era muito desfigurando, bizarro. A menininha fritando umas bonecas. Puta, cara, era tenso esse clipe. Muito do mal esse clipe, muito do mal, cara. Hoje eu dou risada vendo essa galera. Mas naquela época eu falo, caralho, que bizarro. É, não entendia nada, um negócio muito esquisito, né? Mas É uma puta de um som foda pra caramba. Então, pra encerrar aqui, eu vou deixar a minha música aqui da rodada bônus, que é a música que, pra mim, é a história da minha vida, me define como pessoa, gosto muito, vou ser criticado e foda-se, mas é Teatro dos Vampiros, do Legião Urbana. Cara, eu preciso... O Legião tem muita música que tem uns nomes assim. Eu não consigo associar o nome da música com a música. Com a música em si. É, sempre é, são poucas. De um pouco de atenção, acho que não sei quem tá, sou. Tá, já sei qual é. Então. Eu como cantor... Mas é legal só... essa música, cara. É, boa, é muito boa. É boa, é boa, cara. Mas é porque a galera tem um preconceito contra a Legião Urbana, saca? É. A galera ticiana, que fala, né? Também. Eu confesso que eu tenho preconceito com Legião Urbana, cara. Aí, viu? Nem isso. São daqueles que não curte, cara. Eu não curto muito os anos 80 Brasil, saca? Aí, eu sou muito fã. Todo mundo ama os anos 80, eu sou mais anos 70. Tem coisas melhores. Tipo, Mutantes é maior do que Legião, sacou? É, eu conheço bem pouquinho de Mutantes. Bem pouquinho, quase fã, nada, cara. Então... É, já posso excluir o Léo da conversa aqui, né? Já pode. Pô, Mutantes é muito bom, cara. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma viagem no tempo. Espero que vocês tenham curtido aí essa viagem. Espero que vocês não tenham sentido muito a falta do Team Blue aí. E que vocês perdoem a minha primeira vez. Estou experimentando aí como que é sentar na poltrona do chefe. E devo dizer que sentir o poder é bom. Olha aí, na verdade, é que eu falei, o Tim Lupa, que não sabe, ele só não gravou porque eu falei, ou ele ou eu. Caraca. Aí, é. Aí ele perdeu. Aí ele perdeu, porra. Obviamente, né? O Tim Blue. Beijão, Tim Blue. Eu tô fã, cara. O Tim Blue aí, né, não gravou porque ele não é muito fã de músicas, então ele deixou por nossa conta. Deixou a turma se esbaldar. Mas pra representar ele aí, ele deixou o Léo, que é o nosso grande amigo aí do Conversa Nerd Geek. Pode dar o seu jabá aí, Léo. Então, eu faço parte lá do portal Cultura Nerd Geek, que é um portal cheio de podcast, né? Que tem o podcast principal, que eu sou co-host, né? Que é o Conversa Nerd Geek. Tem os podcasts secundários, que é o Flash News, que comenta notícias. Eu, de vez em quando, apareço lá, né? E tem dois que eu hosteio, que são mensais. O primeiro, que é o meu podcast musical, que fala sobre qualquer coisa relacionada à música, que é o Fermata Podcast. E o Zcast, que é um podcast de terror. A gente fala sobre coisas sobrenaturais, zumbi, monstro, mistérios, aliens. Então se você gosta desse papo maluco, uma vez por mês tem sempre um episódio lá no site. Então é só visitar culturanerdgeek.com.br que vocês vão ter todos esses podcasts lá. Muito simples. Esse Zcast é indicação especialmente pra Ticiana, cara. É. Não é, cara? Vai gostar de conforto. Vai adorar. Vai ser fã. Pô, de carteirinha. A gente fez um último aí, que eu não sei quando vai sair, mas tá. É, a gente fez um de Operação Prato, pra quem não sabe o que é, que é um caso que aconteceu lá no Pará, de aliens. Muito, muito bom. Caraca, ouçam. Eu sei disso aí, ouçam, velho. Eu sei, cara, dessa parada aí. Muito foda. Esse caso é muito bom. Aconselho vocês a ouvirem. Bacana, cara. Vou estar colocado aqui na minha pauta aqui pra me ouvir. Ô, Léo, muito obrigado aí, cara, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aí quando você quiser voltar a gravar junto com a gente, viajar junto com a gente. A Velha Máquina sempre vai ter um espacinho reservado pra você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vou marcar de um de vocês irem lá também no Conversa Nerd Geek gravar com a gente. Ó, cara, com certeza. É só dizer que a gente vai. O Team Blue já foi lá duas vezes, né? É porque o Team Blue é assim, ele recebe o convite e fica só pra ele, ele não espalha pra equipe não, sabe? A galera convida o Machine Cast, alguém do grupo do Machine, aí ele vai lá representar e nem fala nada pra nós, tá ligado? É, safado. Ele é o Relações Públicas de vocês, né? Aí... É o frontman, safado. Mas pode deixar que a gente aparece lá sim, cara, com certeza. Vamos marcar isso daí. Então, gente, muito obrigado aí a participação de vocês também. Valeu, Zupão, valeu, Spider. Valeu, valeu. Valeu, galera. É isso aí. Espero que tenham mais casts desse, porque, cara, a lista de música dos anos 90 é. Cara, infinita. Eu me divirto muito em fazer esse tipo de cast, cara. Porque é uma dificuldade bacana que a gente tem, mas é uma dificuldade legal, entendeu? Exatamente. Não é, cara. Muito bom. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse cast, essa viagem. Mandem pra nós aí os seus e-mails, os seus comentários. E vamos fazer uma votaçãozinha aqui. Se vocês valerem... Vocês acham que eu ganho a badgezinha aí melhor que o boss? Se vocês acham que eu mereço a badge aí de melhor que o boss, manda lá o e-mail, manda o comentário. O Team Blue vai colocar a engraçaquete lá de que eu sou melhor do que ele. Então vocês botem lá que eu sou melhor do que ele. Quem sabe o Machine Cast não muda de host, não é? Caraca, ó. Ó, cara, eu tô plantando a semente há muito tempo, cara. Todo mundo sabe que eu sou anti-Team Blue. É anti-Team Blue. Team Red. Então é Team Edu. Team Edu é bom. Team Edu. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E nos vemos aí na próxima viagem no tempo. Tchau. Yeah.